isso foi quase agora. Senti que algo ruim tava acontecendo lá fora. Olhei pela janela, uma estrela brilhou mais forte. Sabia que esse não era um sinal de sorte. Telefonema foi, tu atende, eu preciso falar. Já era tarde, o olho arde, eu me pego a chorar. Onde é que eu tava, que eu não tava lá? Corte a minha carne, livre a dele, faça algo pra mudar. Deus, mataram um amigo meu, e ele tava errado. Disse o que não devia, deveu, então foi cobrado. De vida vã, leve o dinheiro, leve tudo. Devolva uma vida e devolva a voz do meu coração mudo. Mudei meu modo de enxergar a vida, o mundo. Mandei meu mal ficar aprisionado lá no fundo. Porque se até meu bem já pensa em matar alguém, meu mal porém já teria matado sem dó. Porque mataram um amigo meu, e eu até nem sei quem tem mais culpa, quem matou ou eu que não salvei. Ou o sistema sujo que dá arma pro neguinho da miséria e transforma em sangue a água e o vinho. Transforma em saudade uma amizade sem perdão. Me sinto fraco, perna bêbada, me joga ao chão. Me venci, me rendi, ali caí em depressão. A vida é um pivete brincando de Lego, se cansa que esmolta sem coração. Malditos minutos, tão tenso, tão frio. Governo escroto, tão mal, tão vil. Plantaram ódio no coração do Brasil. Agora colherão corpos sem vida boiando num rio. A gente dorme achando que tá tudo bem, que a morte é uma amiga distante que promete nunca vem. Se o inferno existe mesmo, conheço e é aqui. A maldade borbulha e o demônio se orgulha. Vi quando mataram um amigo meu, que meu coração tentou parar como se quisesse que fosse eu. Meu sentimento cai sobre o papel, como a tentativa de que o vento encaminhe ao céu. E essa moda de querer ser mais, querer ter mais, faz com que a gente se torne tão menos do que fomos lá atrás. Lembro que ele me olhou triste, não percebi. Uma conversa poderia ter te segurado aqui. E ficam fotos e fica o arrependimento, mano. Machista demais pra ter te dito que te amo. Olha por mim, porque eu tô precisando. E quando chega a minha hora, me chama pro rolê que eu digo vamos. Um bilhete de adeus em letras garrafais, uma caixa vazia de comprimidos letais. Finalmente ele encontrou a paz, assassinado pela sociedade que cobrou demais. Mataram um amigo meu,